Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra e exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Fritas, tô aqui na mesquita. Hello. Evan de Fritas. Olá, jovem. Bruno Carvalho. Oi. Muito bem, olha só. Quarteto de ouro do podcast nacional reunido. Vamos para mais um bônus? Um bônus em que faremos um 4x4, é isso mesmo? Não vai rolar no tradicional e rola aqui no bônus, é isso? Pô, quem sabe se uma ideia é boa, hein? Né? Trazer pra cá o 2-pack. Trazer o 4x4 e o 2-pack pro bônus? Aí fica um bônus de uma hora, eu quero ver. É, talvez não seja uma ideia tão boa. Nada bem. Vamos recomendar joguinhos. Vou dizer que eu tô com um problema pra jogar videogame. Eu tava enfermo, né? Isso acontece. É, e aí o Felipe até mandou a coisa boa, né? Tipo assim, caraca, quando você tá doente é o melhor momento pra jogar videogame, né? Não quando você tá tomando remédios que impossibilitam de você até de raciocinar, né? Então, realmente, eu não consegui jogar nada nesses últimos tempos aí. Eu tenho que atualizar, inclusive. Eu sei que quando atualizar os videogames vão, né, vai ter um monte de coisa. Como é que tá lá o buscador, Evandro? Lá do nosso amigo do Telegram? Tá saindo coisa ali? Pô, não saiu mais nada novo não no Switch, né? Ih, faliu? Esse mês saiu o jogo da Peach, né? Daqui a pouco. E parece que tá maneirinho. Eu vou equalizar você. É. Não, Princesa Peach. Adaptação do álbum novo dela. Eu tô vendo aqui o top 10 deles aqui. Cara, tem muito jogo aqui, hein? O Prince of Persia tá em primeiro. E mais baixado. Jogou, Felipe, o Prince of Persia aí? Exatamente, é o jogo que eu venho jogado as últimas semanas aí. Olha Prince of Persia, The Lost Crown. O jogo que foi muito criticado. Delicioso. Pelo Bruno Carvalho. Muito criticado, não, senhor. O você que eu criticou falei, não demais, é... você falou muito mal. Não, é não revisionismo falei. Agora? Eu falei que não é o Prince of Persia que as pessoas esperavam. Aí depois eu joguei lá na BGS, eu falei que joguei a demo, que eu gostei. Mas eu não encaro ele como um jogo Prince of Persia. Eu, particularmente. Mas como é que você sabe o que as pessoas esperavam? É. Pelos comentários das pessoas online, ué. Tu fica eita na internet, porra. Bruno, vendo os comentários das pessoas online? Ué, no vídeo, eu fui assistir o vídeo e li os qual comentários é a sua metodologia de pesquisa? É, isso que eu vi. Viu dois, três tweets. É, internauta reclama. Internauta. É, diz internauta. O Bruno caiu no diz internauta. Cabral, durante o, durante o café na Kill Byte, o Cabral e o Langone conversando. Ele disse assim, rapaz, e esse Prince of Persia aí, hein? Interessante, né? Não, eu vi pelos comentários das pessoas, nos vídeos, nas redes sociais. Cara, é um sucesso o jogo, cara. Cara, eu tô adorando. Mano, eu tô falando que o jogo é ruim hoje em dia, mano. Tô falando que na época que anunciaram foi quando eu falei, olha, não é o meu, não é o... Você tem que aceitar mais um novo. O Prince of Persia que eu gostaria. Mas é um bom Metroidvania. As notas estão falando aí, na avaliação geral, no senso comum, é um bom Metroidvania. E tanto que eu falei que eu gostei do que eu tinha jogado, que eu joguei a demo, eu gostei. Eu só não joguei o jogo final ainda. E não jogarei tão cedo, porque eu particularmente acho que ele não vale o preço que está hoje. Mas em promoção, eventualmente, pegarei, com eu certeza. Tenho saudade do Bruno só gamer. O preço o Bruno, que está hoje, Felipe. O Bruno gamer e desenvolvedor, pagou por ele. Ele é muito crítico. Muito crítico. O Bruno o quê que é crítico? Gamer e desenvolvedor. Ele mas é muito isso estraga crítico. As pessoas mesmo. Isso estraga muito mesmo. Estragou minha experiência de jogar videogame bastante mesmo, isso é verdade. Estraga porque você fala assim, ah, eu faria diferente. Aí, toma aí. Então faz aí. Aí você não faz. Né? É tipo, não é assim. Não, né? Estraga porque você acaba percebendo algumas coisas mesmo. Você tá jogando, você começa a ver coisas que... Por exemplo, eu nunca me incomodei com um frame rate em jogo. É. Podia variar o que fosse. Pra mim, tava nem aí. Eu tô jogando ainda. Beleza. Hoje em dia, como é uma coisa que tem que se preocupar com o que tá desenvolvendo, eu começo a ver isso no jogo. Cara, esses dias... Eu vou até falar pra vocês um teste é que eu tava Matrix, fazendo. Né? Então, cara, vê a Matrix. A gente tava testando... tem um jogo que aqui o Baixo tá trabalhando, que é o Top Racer. E aí a gente tava testando, cara, delay de aceleração. Olha onde chegou o ponto da minha vida de eu parar. Aí a gente tava testando delay de aceleração dos carros. Aí parava, você pega o carro, aí acelera e vê se tá... Putz, tá dando delay, vamos ajustar. Cara, olha o nível ajustar de... Ajustar o código? É? Caraca. Mas isso não é mexer no jogo original, Bruno, não? Bruno, não? É... Como é? É, como é teu nome? Meu nome é Bruno. Bruno. Não é Bruno, é. Não, Bruno, é a ordem que você tá buscando da sua nave. É isso. Não, ele exatamente. Ficou doente, gente. Calma, ele tá calma, voltando. Calma, eu tô voltando, caralho. Não cobrem muito do menino. É, mas isso não é... Você está alterando o Top Gear, é isso mesmo? É, existe uma alteração... O que, que é alterar o Top Gear? Tipo assim, tem um Top Gear lá do Super Nintendo que eu jogo. É a mesma coisa que eu vou jogar? a versão original, a gente preservou a experiência. Inclusive, vou dar até um spoiler, glitches que o pessoal gosta, a gente não removeu. Por exemplo, aquele glitch de você chegar em primeiro e segundo, como a galera gosta de fazer, a gente não removeu. Então, os jogos originais, a gente preservou a experiência original. Agora, tem uma versão que é exclusiva da Killbyte, que a gente fez algumas alterações que realmente vão modificar o gameplay do jogo. Entendi. Mas nas versões originais, você vai jogar exatamente como você se lembra. Ah, então ele sai as duas versões, né? As versões alteradas e a versão original? Sim, ele vai com uma, é uma coletânea que tem os três jogos, os três primeiros jogos lá dos 16-bits, né? O Top Racer 1, 2 e o 3000. E aí tem uma quarta versão que é exclusiva da Killbyte, que aí essa vai alterada, vai com uma série de ajustes bem, Bruno, bem interessantes. Vocês têm acesso a alguma versão do código antigo? Ou faz tudo do zero? Não tem. Nesses jogos antigos, cara, é um pesadelo pra conseguir código fonte. Não, o código, código da programação, pô. Não, o código fonte não tem. Não tem nesses jogos. Que ô, a gente Bruno, deixa faz eu fazer uma pergunta leiga. Tem alguns jogos muito antigos que você não tem acesso, né? Esses códigos da programação do jogo em si e tudo. Uhum. E aí, existe algum programa em que você baixa uma ROM do jogo e aí você coloca nele? Tipo, se liga na... Tem uns programas que a gente pega um PDF e aí você coloca lá e ele transforma em doc. E aí você pode editar e tudo mais. Existe então, um que faz isso? Existe. Se você parar pra pensar, toda a ROM hack é exatamente isso que você tá falando. Você não tá alterando diretamente o código-fonte, mas você tá injetando conteúdo naquela ROM. Então você meio que abre, entre aspas, a ROM. O processo não é exatamente esse, mas vou colocar uma linguagem mais simples. Você abre a ROM e insere conteúdo. Né? Você edita o conteúdo, isso. Tanto, por exemplo, o caso que eu falei do Top Racer, que tem um modo que a gente chama de Crossroads. Ele tem carros novos que não estavam nos originais. Isso a gente fez através de enxerto de código mesmo. A gente não tem o código fonte do original, mas a gente pega o jogo, abre o jogo e consegue sim fazer alguns enxertos, fazer algumas alterações para que a maneira como ele rode seja diferente, entendeu? E aí tem maneiras também, por exemplo, você pode fazer alterações, porque se você parar para pensar, por que chama ROM, né, quando você pega o conteúdo dos jogos? É porque ele, na verdade, ele tá fazendo um dump do conteúdo, que o jogo ele é aquela que a gente chama de memória de leitura, só ele só lê, read-only memory, né? E chama assim porque muitos desses jogos eram gravados em EEPROMs mesmo, né? Então assim, você tem aquele acesso e aquele conteúdo, em teoria, ele não é alterável, mas você consegue modificar. E tem outro tipo de alteração que você pode fazer, que é em tempo de execução, que aí como é que funciona? Isso aqui vai ficar um pouquinho chato, papo, mas assim, todo jogo, ele tem um conjunto de instruções que o seu processador lê e ele carrega variáveis na memória. Você, se você tiver acesso a essas posições de memória, você consegue fazer alterações no jogo em tempo de execução. Então, se eu souber, vou dar um exemplo, vai. Olha, eu sei que quando... Aliás, um bom exemplo, sabe quem faz isso? Lembra o Game Genie e os Game Sharks da vida? Sim. O que eles faziam? Muitos deles, não era o método para todos, mas muitos deles liam posição de memória e falavam assim, olha, aqui é onde eu guardo o número de vidas. Aí você digitava aquele baita código, sabe o que você estava fazendo? Você estava alterando a posição da memória que ele estava lendo e falava assim, olha, em vez de 3, bota 99. Aí você começava o jogo com 99 vidas. Entendeu? Ele lia aquilo lá. Ele alterava o código que dava essa informação de quantas... Ele alterava o conteúdo daquela posição de memória. Entendeu? Então existem métodos para você fazer alterações. Alguns através de enxerto de código e outros através, por exemplo, de alteração de valores de conteúdo em tempo de execução. Por exemplo, né? Hacker. Doideira, hein? Piratas da internet. E o Prince of Persia, hein? Hein, Felipe? Prince of Persia? Ah, é disso que a gente tava conversando, né? É isso. Toda essa volta o Prince of Persia ficou lá. Prince of Persia, The Lost Crown. Eu tenho jogado ele nas últimas semanas e eu tô gostando muito, cara, porque ele é um Metroidvania muito parecido com o trabalho que a Nintendo fez ali no Metroid Dread, de tentar dar um... A gente falou isso muito naquele programa que a gente fez sobre o Metroid, né? Em 2021. Não. Que é dar um senso de importância maior, talvez, pra esses tipos de jogos, que às vezes a galera olha muito como, é o joguinho indie, menor, e não é exatamente isso, muitas vezes, né? E ele é um jogo que tá com um valor de produção muito alto, ele... Pô, tem umas cutscenes lá que é uma parada até meio anime, sabe? Tipo, quando você faz um parry, quando você faz um bloqueio, por exemplo, contra um chefe, coisa assim que a câmera muda de ângulo e eles botam uns efeitos visuais na tela. Ele tem um valor de produção bem foda esse jogo, mano. Essa parte de cena de ação, eu não achei que ia ter aquilo, sabe? Pois é, eu tô gostando bastante dessa parada. E, cara, é um Metroidvania muito bem construído, assim, em termos de level design, das habilidades. um casting de personagens super interessante, que você tem, você joga com, não com o príncipe, mas com um dos membros, tipo de uma, não é de uma guarda, eles chamam dos imortais, né, que são os guerreiros da realeza lá, que eles protegem, na verdade, não só o príncipe, mas como a realeza inteira. E você tem até momentos que, durante o gameplay, outros desses guerreiros te ajudam, assim, eles aparecem do nada, de acordo com a história, ou em momentos assim, sabe? E aí esse casting de personagens é super interessante e tal. E você tá tentando resgatar o príncipe e passando por um lugar que ele tá amaldiçoado, assim. Aí ele tem essa parada do tempo, que é uma coisa que ficou muito ligada ao Prince of Persia, né? Tem o próprio Sands of Time e tal, essa parada do manipulação de tempo. Ele tem uma vertente disso aqui. Peraí, desculpa. Posso fazer uma pergunta? Então, efetivamente, porque na demo que eu joguei não tinha. Efetivamente, o príncipe, ele existe? Ele aparece no jogo? Isso, aparece. É. Logo no começo. É, e primeira aí, fase, pra, inclusive. Isso, é. Não é o carinha, mas é porque não, a demo... você joga, né? O príncipe que não. Era essa demo? A demo é do meio do jogo pra frente, né? Era a demo da BGS, pô. Entendi. Não era necessariamente o começo, não. Exatamente. Esse carinha não é o príncipe da peça, não? Esse carinha aí que você joga? Não. Já acabou de explicar que acabei é da guarda, mano. Acabou de falar, Junior. Não, mas é porque ele falou que aparece o príncipe lá, tu diz? Aparece, mas você não joga com ele, joga com outro personagem. Não substitui, não. Não é troca, não. Mas é o príncipe mesmo? Aquele, mano. O DJ Kellerhal. Eu tô jogando o jogo. Eu não sei, não foi eu que fiz o jogo. Eu não tenho como eu saber ainda. Mas visualmente, o príncipe parece o príncipe? É o príncipe Hassan. É o príncipe. É o príncipe. Então pronto. Não, mas eles dão nome pro príncipe? Hassan. Sim, chama Hassan. Caraca, e ninguém ficou revoltado? Ah, merda, porra! Por quê? Não, ninguém liga, só você. O Bruno fica caçando, pô. Seria choquei dos games, pô. Absolutamente nenhum ser humano liga a não ser você. É. Não, porque o pessoal meteu o pau no filme lá na época do filme. Pessoal, pergunto novamente. É, pessoal. Isso. Cite 12 pessoais. Os comentaristas do blog do Bruno. O Twitter do Bruno ainda, Juninho. O Twitter do Bruno, que não segue ninguém. Na época... Seguidores do Bruno Cats. Do filme, o Jurandir pode confirmar. Mano, esse safado, o Reload nem área de comentário tem. É, ele não segue ninguém no Twitter. Mas é do Edu aí, hein? Como é que ele sabe o que o pessoal tá falando, tá ligado? O Edu que gosta da interação telepata. É. Mas o Jurandir tá aí de testemunho, porque na época do filme do Prince of Persia, exatamente, o pessoal caiu matando em cima da Disney, e é um baita de um filme, pô. É, o pessoal caiu matando por causa do whitewash, né? Do jogo, né? Mas é realmente um filme legal mesmo. É um filme legal. É muito bom, cara. É muito bom. É muito bom, exagero. Mas é um filme Não, legal. É muito bom, sim, senhor. É um filme legal, né? Dos filmes de videogame aí tá num top 5 fácil. É um filme legal mesmo. Mas o nome dele não é Aslan? Não. Aslan é o do Nárnia, né? No filme, o nome dele não é Darkan? Não, Darkan é o bichão lá. Como é que chamava no filme? O pessoal ficou pé da vida porque deram nome pro príncipe, mano. Ele, né, ia ser outro nome. É o príncipe Dastan. Dastan. E aí esse do seu, como é que é, Felipe? É Hassan, mas ele escreve Gassan, tipo, eles falam Hassan, mas escreve G-H-A-S-S-A-N. G-H-A, ah, tá. E a gente joga com um personagem chamado Sargon. Ele tem cavanhaque? É, não lembro, mano. Inferno, por que isso importa, né? Quem liga, né, mano? Caralho. É, mano. Enfim, uma coisa que eu achei muito da hora do jogo, da perspectiva do Metroidvania, é que ele tem uma ferramenta de exploração que você pode criar, que meio que atrela a ideia do photo mode, o modo de foto dos jogos, com a ideia de, no Metroidvania você passa por lugares que você não pode explorar ainda, porque você não tem certa habilidade, ou não tem algum item, alguma coisa assim, né? Você tem um recurso lá que são tipo, eu não lembro exatamente o nome, mas é como se você tira uma foto e ele marca como se fosse uma memória dele, que é um lugar que você lembra que tem algo de interessante, sabe? E aí você tem isso de forma limitada até, que você, é um recurso que você vai aumentando, que aí meio que, na hora você usa, ele tira uma foto da tela daquele momento, e quando você abre o mapa, tenha todos esses pontos que você marcou, e aí quando você passa o analógico por cima assim, ele abre uma miniatura da foto, ou você pode abrir ela grande também, que é pra você lembrar onde estão lugares que você passou e que tem coisas que você acha que podem ser interessantes pro futuro, né? Caraca, isso é legal, tipo, é uma evolução do marcador de mapa, então. Pois é, vários jogos às vezes fazem isso automático, tipo, já bota um ícone ali, mas aí fica meio que na cara demais, fica meio na entregue pro jogador, que ele tem que voltar ali, né? Uhum. Eu acho que essa parada incentiva você perceber e, por conta própria, pô, marcar onde você tá de uma forma mais interessante que o marcador, igual você falou, que é só um ponto, né? É uma foto que aí você consegue ver o que, que é, que aí você consegue associar a esse tipo de parede, ou esse tipo de item, esse tipo de lugar que eu não consegui acessar. Agora eu tenho essa habilidade, eu sei que eu consigo acessar. Isso é uma coisa que eu achei super interessante, assim, né? Muito legal. É, sabe, uma ideia um pouco nova dentro do gênero, porque se você pegar ele no geral, ele é muito daquilo que a gente viu em Metroidvanias, assim, de level design, de habilidades e de progressão. Pô, você ganha um dash, você ganha um pulo duplo, é muita coisa desse tipo, né? Mas é um jogo muito redondinho, cara, muito, muito bem feito. Combate assim, gostosinho, mano, isso me chamou muita atenção. Jogar. Quando pega o arco, pô, muda totalmente, é, né? Exatamente. E tem essa... E tem essas dinâmicas de ser um jogo que eles estão tentando dar um valor de produção maior. Então, esses momentos mais bombásticos, lutas com chefes. Tem muitas chefes, assim, subchefes, esse tipo de coisa. E todos têm o seu diferencialzinho de set piece, de mecânica, né? Então, assim, eu tô gostando. Eu joguei relativamente pouco, deve ter umas 4, 5 horas, assim. Mas eu tô gostando muito, cara. É um jogo que... Eu tava um mês sem jogar videogame, eu peguei pra jogar e... Engrenei, assim, sabe? Então, foi um bom jogo pra começar o ano jogando, assim. Tudo bem? É, Rodrigo, você quer recomendar aí um jogo aí? Cara, eu joguei. Vi um grande... Inclusive, fica aí a recomendação da recomendação. O canal do Nautilus sempre dá ótimas dicas. Os caras fazem um bom conteúdo. E aí, eu acho legal quando eles fazem vídeo nada com nada. Por exemplo, eles fizeram um vídeo de melhores jogos de espionagem. E aí, entre vários jogos que eles indicaram, que alguns eu tenho vontade de jogar e outros... Puta, esse aqui talvez vai ser muito grande. Jogos de detetive, na real. Nem era... O vídeo era jogos de detetive. Né, jogos de espionagem. E aí eles falaram de um jogo chamado Frog Detective. Aí eu falei, porra, bonitinha a arte desse jogo aqui, né? E foi ver, tinha pro Switch, aí o ouvinte já sabe como que eu peguei. E porra, o jogo é maneirinho, mano. Pô, bota ele no Google Imagens pra vocês verem. É uma... Parece coisa da Cartoon Network, tá ligado? A arte dele. Lembra jogo de Play 1, antigão, aquele 3D meio cartoonizado ali, nananã. Bem bobinho, bem facinho, mas bom gostosinho de jogar, mano. São 3 capítulos, o que eu peguei é o jogo completo. Pelo que entendi, eles lançaram em capítulos. E esse que eu peguei, ele é o jogo completo. Tem as 3 histórias separadas pra você jogar. E aí é 1h30, nem 2 horas não dá, sabe? Cada capítulo. E, cara, muito daorinho. As historinhas dos bichinhos, aí você tem que pegar, deduzir uma coisa. Pegar o item, levar pra não sei aonde, levar pra não sei quem, tá ligado? Muito simpático. Me lembrou a época de jogo de Play 1 ali, de Play 2, de plataforma, tá ligado? E pelo que eu vi, ele tem em todos os consoles, então... Se você não tem Switch ou algo do tipo, é o tipo de jogo que deve ser bem baratinho no PC, por exemplo. Olha aí. Muito fofinho. Principalmente se você tiver, quiser jogar com criança ou alguém assistindo, com certeza vai ser diversão garantida. Sabe o que é que me lembra, Evandro, o visualzinho dele? Me lembra o Donut County. Uhum, é aquela pegada. Até o humor dele é parecido também, viu, Bruno? Ah, é? Legal, pô, legal. É bem, bem divertido, mano. Eu dei gostosas gargalhadas e várias paradas do texto dele. Mas assim, esquece o desafio, tá ligado? Não é um obradinho da vida. Uhum. Você vai seguir aquela história ali. Ah, o cara pediu a lupa. Você vai estar andando e vai achar a lupa, sabe? Não é nada, zero desafiador. Mas é bem escritinho, eu dei risada com o texto. E os personagens são muito carismáticos, mano. Ele é um jogo muito simples, mas eu curti pra caralho. E tu, Bruno, tá jogando alguma coisa aí? Cara, eu segui a recomendação do Evandro e fui jogar o Pizza Tower lá. Bom jogo. Ele é um jogo bem, assim, o gameplay dele é bem interessante, bem legal. Ele é um trabalho muito curioso, porque pra quem vai chegar e olhar, vai assim, puta, jogo mal feito, parece que o jogo foi feito no Paint, mano. Só que é proposital, propositalmente, a pegada, tá ligado? É proposital, então essa parte eu acho até charmosa, assim. Eu até tava comentando em off com o Evandro, a única coisa que me pegou, putz, a trilha chateia um pouco, porque eles pegam musiquinhas clássicas, assim. É muito boa. E aí botam um efeito safado em cima, que, cara. Fica um midzão do mais canalha, assim, né? Mano, é, então fica meio repetitivo. Mas assim, o gameplay do jogo é muito gostosinho, cara. É bem bacana e tal. Só acho que, como eu falei, pra pessoa que não tá na vibe, também fala assim, putz, esse jogo é feio tal. E tal. Mas é a ideia do jogo, é pra ele fazer desse jeito, assim, umas cutscenes muito canalha, assim, sabe? Tipo, os jogos, mas é muito legal. É muito legal, tá, sim, maluco? Eu gostei. Como é que essa música é ruim? A música It's Pizza Time, que é da volta da fase, quando você termina uma fase. Caraca, é uma das melhores músicas de videogame, mano. Como é que o Bruno não gostou? Ah, e sabe uma coisa que eu achei legal? Que ele brinca com uma coisa que o Gex fazia que era muito legal, que cada mundo, tipo, era uma coisa diferente. Então tem um mundo de terror, que lembra do Gex original? Que ele fazia isso era muito legal. E ele faz isso também, e isso eu gostei. Bota em 20 segundos, Jurandir. Toca aí, Edu, a It's Pizza Time do 20 segundos pra frente, pro ouvinte ouvir. Porra, essa subidinha que ela dá e depois começa a ficar ansiedade a mil é muito foda. E é um momento que o jogo no gameplay tá pedindo isso. É, porque a hora que você quebra lá o bagulho, você tem que correr contra o tempo, tá ligado? Essa música é muito... Tá louco, as melhores músicas do ano, Bruno tá doido. Caraca, então, pouco exagero, rock, música do ano. É sim, de videogame é. Olha ali, tem um vídeo do cara do metal tocando, ó, 1 milhão de views, 1.9 milhão de views. Essa música é muito boa, puta merda. Eu queria passar as fases só pra chegar na hora dessa música. Muito bem. Eu não joguei, né? Eu não joguei nada aí de... Bom de jogo. Recente. O que, que você quer jogar, jogando esse tema? Eu quero jogar muitas coisas. Boa. City 5. Eu queria jogar o Baldur's Gate. Aham, vai jogar 10 sim. Ah. Não vai, Jurandir. Preste atenção na frase. Uma pizza time pra casa do Bruno se você jogar. Preste atenção na frase. Eu queria jogar. É, mas não vou. Entendeu? Mas não há garantia de que eu irei, né? Porque, enfim... Nossa, Jurandir, se você reclama do Persona, nossa, você não vai jogar, não adianta. Não, mas é porque eu não gosto de ficar por fora desses fenômenos, assim, saca? Assim, de... Ah, por que tem tanta gente jogando, sabe? Eu vou jogar esse Power Word aí. Mas já tem 6 meses, né? Você vai jogar agora? Próxima edição do bônus a gente faz o Power Word aí. Vou jogar esse Power Word. Pelo amor de Deus, tanto jogo bom saindo. Não, mas é pra falar, mano. Pra gente tanto ter o que falar, mano. Tanto jogo bom que ficou pra trás, vai mexer com essas bichinhas. Eu vou ser bem sincero, eu não sou a favor dessa ideia do vou jogar pra falar, não. Não, quero saber também. Eu também já passei dessa fase, sabia? Ô, Felipe, eu sou um cientista, eu preciso experimentar as coisas. Manda bala. Você não experimenta várias coisas aí? É, cada um não experimenta na área que quer. É, não experimentar, não. Eu penso que um benefício tão grande que a gente tem aqui no 99 Vidas de conseguir fazer uma cobertura independente, graças a exatamente quem tá ouvindo aqui, esse bônus, é a gente não precisar ficar fingindo nada que a gente não quer fazer, sacou? Só pelo experimento, não, só pela, eu não quero pelo fingir, barulho da internet. Eu tô dizendo que eu tenho curiosidade de experimentar a parada. E também não tô falando como se fosse, ai meu Deus... Que negócio absurdo, vou jogar um jogo. Puxa, é um jogo, caralho. Né? No fim das contas, é um jogo. Eu não vou experimentar... Não é uma experiência que vai ser modificadora da minha vida. É apenas um jogo. Né? E eu queria experimentar e entender mais do porquê que ele é tão ovacionado e é tão querido e pelas pessoas. Série, e quinta série eterna. E os caras justificam nos memezinhos com o nome pra jogar. É, eu queria ver qual é, né? Dá pra ver qual é. Tem que ver, Felipe. Não quer ver não qual é? Não. Exatamente, não. Você pegou birra. É porque o Felipe, quando pega birra, ele é pior do que qualquer outra pessoa aqui desse podcast. Porque ele demora pra pegar a birra, mas ele pega a birra de alguma coisa. Você falou uma verdade. Tipo o Paul Word. O Paul Word é assim, ai, ah, eu a zoeira, o meme, não sei o que, não vou jogar isso. Tem de pau, não vai entrar na minha casa, não, tá ok? A imitação que eu tô falando, pô. Perfeita, né? É. Muito bem. Muito bem. É isso. Esse foi o bônus. Eu sou o Júnior de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. Esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau. Pizza time. You will find. You can breathe. Till you leave. Minutes left. Till your death. There's still one more topic to collect! Okay, you're gonna be okay, Peppino. It's just one topic and then you're so fast! Pizza time, I'll be fine. Once the final topping is mine. I can breathe when I leave. I still got some tricks left up my sleeve. Let's go, Peppino. Or your restaurant is gonna blow. Oh, don't worry, I'm a buddy. Just one brief stop before I drop. You should make it, I can take it. Out of my way. Will you lost me? Shut your mouth, I'll get out. I just got to go another round. Got to check, bad side track. Or my rank is gonna be a wreck. Is it there? Well, oh well, I'm gonna lose another hair. When did you get up to? I just put the meat in the spoon. I can Something scouring the tower, put a Pinos in a fine giant pizza altogether. He's gonna lose his mind. But there's nothing he can do if he cannot find his crew. Gustavo, where are you? Waiting, hesitating till my clock runs out of time. It's interior if he gets me. Why are you so hard to find? If you want to get your cash, you had better double dash. Mr. Stick, where are you? We're not jail, we just fail. Hurry up, get up before you fail. Let it go. Bring that dough. Pick it up, Peppino, you're too slow. You got it. I'll be right. Wait, there it is. The last topic. Peppino, are you insane? Yes. I can do it, I can make it, see that kid, I'm gonna break it. What's 1,000 meter dash when I could make $10 cash? So try and get me if you turn my feet, that's wish I'm aware, I'm way too speedy at the space. Why not pizza in the face? I'm halfway there, I feel alive, my keys on bonus 25 is coming up, the pins inside. Peppino, this is cool tonight. But I think soon the test will stick, I'll get to be made DNA and test, I got the pizza back, now I just have to make it back. Pizza time, I'm just fine, now that final topic is mine. I can breathe when I leave, I thought that's complex as I need. Seconds left, till my death, but there's no more topic to collect. There's the door, safe for sure. I don't have to stay here anymore. Okay, I got to the toppings, I got to the ranking, I got to the door. Is there anything I'm forgetting? Me! Yeah! Hey, if you like this song, then why not subscribe? Ring the bell! Watch me play games weekends at night streaming live! As well. Check out my Patreon for special rewards! Behind the scenes! Catch me on Twitter and join my fan Discord!